Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma terra prometida, eu vou com Abraão. Uma terra prometida, vai de mim uma nação. Uma terra prometida, eu vou com Abraão. Uma terra prometida, faz de mim uma nação. Então partiu Abraão, como ordenou o Senhor. Não ousou desobedecer, pois ele tinha temor. Levou com ele Ló e Sarai, sua mulher. Sequer olhou para trás, fez então o que Deus quer. Imagine você largando tudo que tem: mãe, pai, família, pra seguir alguém. Muitos te chamarão de louco, vão sorrir de você, mas eu te digo, siga em frente e você vai vencer. Continuou Abraão pela vontade de Deus, chegando a Canaã. Então ele apareceu feliz com Abraão, então fez a promessa: daria a tua descendência a esta terra. Então fez um altar para marcar o lugar onde falou com o Senhor e a ele glorificar. Faça como Abraão, edifique um altar pra se prostrar de joelhos e com o Senhor conversar. Uma terra prometida, eu vou com Abraão. Uma terra prometida, faz de mim uma nação. Uma terra prometida, eu vou com Abraão. Uma terra prometida, faz de mim uma nação. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. A vontade de Deus então ficou aparente: multiplicar os seus filhos e te dar muitos descendentes. Deu do nome a Sara e também Abraão, que continuou fiel. Então veio a bênção. Dois anjos do Senhor apareceram a ele, dizendo que após um ano seu filho vai ser presente. Sara não acreditou, então riu do Senhor. Como é que pode uma velha dar à luz, se perguntou? Pra Deus não existe nada que ele não faça no tempo determinado. Ele visitou Sara, que concebeu, deu à luz o filho a Abraão, o filho da aliança, o primeiro da nação. E como Deus prometeu, cumpriu a sua palavra. Os descendentes de Abraão são como areia na praia. Faça aliança com Deus e siga sempre com fé. Multiplicar, ganha vidas, faça o que ele quer. Uma terra prometida, eu vou com Abraão.